Bem-vindos, soldados! Estamos aqui para mais um Battlefront Report. E hoje eu continuo aqui sempre com eles, Israel Moreno. E aí, galera, tudo bem? Israel Moreno aqui e vamos lá pro front. E também com ele, Marcelo Skywalker. Fala, povo, vermelho 5 em posição, e vamos falar aí dessa nova DLC. Seria a abreviação de delícia. Ah, roubou a piada, velho. Nossa, roubou a piada, tô no cu. E é isso aí, hein? Vamos falar aqui da próxima DLC. Continuar falando, né? Nós já fizemos um podcast sobre ela, falando sobre as expectativas pra ela. Só que durante o final de semana aí, teve a Gamescom. E lá na Alemanha, né, que é esse, o evento é lá na Alemanha, eles falaram um pouquinho mais sobre o novo modo que vai sair junto da DLC Estrela da Morte. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. Bom, primeiro a gente vai falar que vai ter mais armas e cartas disponibilizadas no lançamento, né? Isso aí, ok, isso aí não é tão interessante assim. Pelo menos a gente não sabe quais são as armas e nem quais são as cartas, né? Vai que tem uma carta, sei lá, de instant death para seus inimigos. Aí seria sinistro. Nem tanto. Mas o que realmente explodiu com as nossas cabeças é o modo Battle Station. A gente vai dar uma geral aqui no que a gente já sabe sobre esse modo. Que a força esteja conosco. Ele vai ser um tipo de batalha de 12 contra 12. Durante a Gamescom, o pessoal disse que parece que vai ser assim, né? 12 contra 12. Mas lá eles não conseguiram jogar com um mapa completo por devido a problemas e, sei lá, não dava pra jogar ainda. Pode ser por causa de bugs e tudo mais, né? O que vocês acham aí de 12 contra 12? Num mapa menor pode ser interessante, né? Então, eu gostei da redução de pessoas no DLC do Bespin. Então, pra mim, eu acho muito melhor do que aqueles 40 jogado lá no mapa, como é de costume, assim. Ficou uma putaria muito grande. Aí também é Death Star, né? A Death Star é quase minúscula, os negócios, os corredores, então vai ser bom. É, porque a gente não sabe ainda qual é o tamanho do mapa, né? Por exemplo, se você colocar 12 contra 12 num tipo de mapa de ataque dos Walkers, vai parecer que tem ninguém no mapa, né? Agora, 12 contra 12 numa batalha, sei lá, alguma coisa assim, vai parecer que tem muita gente até, né? Então, tudo depende do número, do tamanho do mapa, né? Na verdade. Sim. Uhum. A primeira fase, né? Esse modo Battle State é dividido em 3 fases. A primeira fase, você vai estar lá no espaço. Olha só, em espaço, não é voo em cima do planeta na atmosfera, não, hein? A primeira fase, você vai estar no espaço em volta de um Star Destroyer. Num campo de asteroide lá, né? Não sei se a gente vai poder bater no asteroide, eu acho que não, né? Nós estaremos voando com uma X-Wing ou uma A-Wing contra TIE Fighters ou TIE Interceptor. Assim que nós destruirmos um bom número de inimigos aí, nós poderemos controlar uma Y-Wing para diminuir as defesas imperiais com bombardeios. O bom que se diga é, claro, esses TIE Fighters e os TIE Interceptor, nós poderíamos jogar com eles também, né? Dependendo do que a gente for, Rebelde ou Império. Nada impede de não ser nada, né? O que vocês acharam disso aí? Pô, primeiro mapa no espaço mesmo, né, cara? Finalmente, tava sentindo falta. Eu também queria uma batalhazinha no espaço, assim. Mais no molde dos antigos Battlefronts do que foi divulgado, mas ainda assim já é alguma coisa, poxa. Exatamente, já é quase lá, né, cara? Tá quase lá. É tipo uma especulação. Será que o I-Wing, o Y-Wing, vai dar pra utilizar duas pessoas? Não, eu acho que é só uma... Será? Eu acho que é uma coisa simplesinha ali, cara. Não tem nada de... Ah, 12 Y-Wing de uma vez? Não. Aí viraria 6, né? Não, eu acho que vai ser uma só. Com dois pilotos? Não, eu acho que vai ser uma só, tipo nave de herói, no modo esquadrão de caça. Acho que vai ser só uma só ali. O que eu, tipo, tava imaginando era, tipo, Battlefront 2, ou, tipo, tem a Y-Wing, tipo, a Y-Wing, que dá pra, tipo, você ter um cara de metralhadora em cima e você pilotando. Seria louco. Fato é que a gente não sabe de nada aqui, tá? A gente sabe só o que foi divulgado pra ele. A gente sabe que vamos poder pilotar uma Y-Wing. Agora, todo mundo vai poder pilotar o Y-Wing já é outra coisa. Sim. Essas defesas que nós vamos destruir aí são os geradores de escudo e o raio trator, né? Ok, né? Isso aí não é tão importante assim. E depois disso, nós vamos ter que destruir a ponte de comando. Tudo isso engloba a primeira fase. Nós vamos ter que destruir TIE Fighters e TIE Interceptor. Depois, destruir defesas imperiais do Star Destroyer. E depois a ponte de comando. A ponte de comando que deve ser doideira, né? Como é que a gente vai insertar lá bem naquela ponte de comando do Star Destroyer? É, mas ainda assim me lembra bem o Battlefront 2 também, que você tinha... Você tinha alguém que invadia o suporte de vida lá pra tirar os escudos. E depois aí você tinha... Podia ir com as navezinhas e tal. Era maneiro. Deu saudade. Durante toda essa primeira fase aí, é bom que se diga que os imperiais, eles terão ajuda de naves controladas pela IA. Ou seja, vai ser imperial pra cacete, né? Vamos ver como é que vai ficar isso no final. Vai ser tipo um modo esquadrão de caça ali mesmo, só que os imperiais vão ter mais gente, pelo que eu tô entendendo aqui, né? Espero que eles deem um jeito de equilibrar essa parada, né? É, o negócio é que no esquadrão de caça, as naves controladas pela IA são bem fáceis de matar, né? Sim. Isso que é bom, pelo menos. Mas vamos lá, a segunda fase vai ser dentro da Estrela da Morte. Olha isso, cara. Nós vamos jogar dentro da Estrela da Morte. E os rebeldes vão ter que ajudar na extração do R2-D2, que será jogável de alguma forma. Eu não faço ideia como é que vai ser controlar o R2-D2, cara. E eu também não faço ideia como é que eles vão fazer isso sem parecer tosco. Ó, eu já aviso, aí 2Z2 é meu. Já vou dirigir que nem louco. Claro, o R2-D2 é um dos maiores personagens de Star Wars. Mas colocar ele no jogo pra você controlar, cara... Foi confirmado que seria um player jogar com R2. Foi confirmado. O Dennis Branwell, um dos diretores lá do jogo, disse: vocês vão poder jogar com R2-D2. Nessa segunda fase. Como? Quando você joga com ele no Lego Star Wars, é divertido pra caramba, né? Vamos ver como que vai funcionar dentro do motor gráfico do Battlefront daí. O que ele disse também é que esse modo de extração aí do R2-D2, né? Ele vai ser numa área já conhecida na trilogia clássica. E aí, quando eu li isso aí, eu pensei logo no hangar em que a Millennium Falcon fica lá dentro da Estrela da Morte. Eu acho que... Não sei, né? Não tem nenhum outro lugar ali que é possível fazer uma batalha assim. Vocês veem algum outro lugar assim? Não, aberto desse jeito, eu acho que só ali mesmo. Tem a prisão lá, mas ali é muito apertado também. É, mas também pode rolar uma batalha lá, que nem no Battlefront 2, que usava pra batalhar. Tem os corredores, tem os corredores que ligam um ao outro e tal. Inclusive, a gente já disse sobre esse hangar quando a gente falou das expectativas, né, pros mapas. É verdade. Nessa segunda fase, aí sim será possível jogar com o Chewbacca e o Bosque, né? Finalmente a gente vai poder jogar com eles no modo. A terceira fase, que vai ser o clímax, né? Vai ser tipo uma trench run, uma guerra nas trincheiras, pra destruir a Estrela da Morte, como é ali o final do episódio 4, né? Cara, eu vou te falar, esse modo, ele começa você destruindo um Star Destroyer, que já é foda pra caralho. Depois, na segunda fase, você vai ali pra... O que a gente tá achando aqui, que seja o hangar ali, né, onde fica a Millennium Falcon, que também é, porra, foda pra caralho. E a terceira fase, tu vai estar numa trench run, na guerra na trincheira, pra destruir a Estrela da Morte. Mano, esses caras estão brincando com o meu coração. Não é possível. Vai ser uma putaria do caramba esse último mapa aí. Uhum. Mas eu imagino, tipo, eu fico imaginando, tipo, todos os modos, tanto o ataque do Walker, tem uma animaçãozinha, tipo, se o Império ganhou, eles destroem a nave que tá saindo, se o Rebelde ganhou, a nave sai. Eu imagino como vai ser na Death Star. Será que eles vão levar aquela mesma destruição da Estrela da Morte lá do episódio 4, ou será que eles vão dar uma exagerada aí, né? Acho que vai ser uma exagerada. É, eu também acho. Mas e, tipo, e se o Império ganhar, o que vai acontecer? Vai explodir um planeta? É, né? Não, acho que não. Vai ser, sei lá, vai destruir só... Ah, seria maneiro, seria maneiro. Caraca. Se, tipo, o Império ganhar e destruir um planeta, nossa, seria louco. Não sei, né? Mas o que vocês acharam de tudo nesse mapa aí, cara? Desse modo aí? Ah, do que foi mostrado por enquanto, eu achei... muito bom, tipo assim, era o povo tava pedindo batalha no espaço e tal, mas como ele já tem um cronograma cumprido e tudo mais, eu ainda tô achando um pouco, né? Tipo, vamos ver o que mais que ela vai trazer além desse modo, né? Tipo, tem as cartas ainda, tem as armas, tem... espero que tenha alguns outros mapas, né? Bem que não dá pra colocar um ataque dos Walkers dentro da Estrela da Morte, dependendo do lugar, mas... faz tipo The Clone Wars, coloca os AT-AT nos asteroides. É, pois é, nem que ela fique de fundo ali, ou alguma coisa assim, mas... é. Ou tipo, ela fica ativa no mapa, atirando as X-Wing. Deixou assim, a de Bespin me deixou mais animado, mas ainda assim ela é forte no potencial da gente imaginar o que dá pra fazer ali. Antes de lançar. É, cara, eu fiquei bastante animado com essa DLC, com esse modo aí. Eu gostei bastante dessa coisa de vai pro espaço, vai pro terra, vai pro espaço de novo. Eu gostei muito dessa terceira, da ideia dessa terceira fase aí, a Trench Run. Vamos ver como é que vai ser o final dela. Agora, o que eu mais tô curioso pra saber é como é que eles vão fazer que a gente jogue o R2-D2, cara. É, eu não consigo ainda visualizar. Tem o episódio 3. Pois é, vai ser o R2-D2 do episódio 3 ou vai ser do episódio 2 e 3, né? Que ele até parece lá bem overpower, ou vai ser o R2-D2 do episódio 4, 5, 6, que é só um droidezinho ali. Só, né, entre aspas, só um droidezinho entre aspas, né? Como é, sim, que eles vão fazer isso? Será que você vai poder matar alguém assim, sei lá? Você vai ter uma barra de health? Eu tô curioso pra saber isso, cara. Como é que eles vão trazer o R2-D2 pro modo sem parecer idiota, né? E também, na primeira fase ali, né, os imperiais vão ter a ajuda de naves controladas pela IA. Agora, é perigoso, né? Você vai ter tanto imperial assim e os rebeldes vão ficar se ferrando lá? Quer dizer, como é que vai ser isso aí? É, essa é uma coisa que me irrita às vezes, que os rebeldes ficam meio desequilibrados, assim, toda hora. Então, vamos ver se eles vão trabalhar de alguma maneira que vá resolver isso, né? No filme, eles são desequilibrados, tipo... ah, sim, são. Só que no filme, eles são guerreiros focados, né? Não é um bando de adolescentes só querendo aumentar o frag, né? É verdade. Isso que é um problema, né? Falo que todos os jogadores são assim. Mas se você, pessoa se unir, souber, conhece o mapa... e sabe do modo, e sabe jogar nele, em vez de pensar só nele mesmo, os rebeldes estão de 10 a 0 no Império. Uhum. Eu já vi gente atacar o rebelde no ataque aos Walkers com 14 Y-Wings no rodada só, e derrubou os dois logo no primeiro setor, entendeu? O Marcelo falou uma coisa bem interessante aí, né? Porque como é que eles vão controlar esse balanceamento aí, né? Como é que eles vão balancear, sendo que, pô... vai ter um monte de adolescente jogando mesmo, só preocupado com a frag. E aí dos dois lados também, né? Do lado imperial e do lado rebelde. Tem isso também. Ah, vou me divertir de qualquer jeito, isso é fato. Com certeza, com certeza. Eu tô bastante animado, estou guardando meu rico dinheirinho aqui pra comprar essa DLC assim que for possível, né? Aquele momento babaca, né? Eu já tenho Season Pass mesmo, então eu só tô aguardando. Soldados da Aliança Rebelde, essa é a hora mais desesperadora para nós. Vocês são a nossa única esperança. Lembrando sempre, ouvintes, que quem fez o nosso logo foi o incrível, o lindo, o melhor de todos, Ferlando, lá do Sociedade Jedi. Então acompanhem lá os posts dele, lá no Sociedade Jedi, ele faz vários posts sobre jogos. Se você aí está preocupado, eu não consigo achar gente para jogar o Star Wars Battlefront, cara, visite lá o grupo Star Wars Battlefront Brasil lá no Facebook. Facebook, tem muita gente jogando Star Wars Battlefront, cara. Se você não conhece ninguém lá, tem muita gente. Tem um pessoal lá que posta umas imagens, umas fotos tão legais sobre o jogo, cara, que porra, é de deixar qualquer um boquiaberto. Lembrando também que se você quer acompanhar mais do trabalho aí do Marcelo como fã de Star Wars, visitem a página do Jedi Center, não é isso, Marcelo? Isso mesmo, jedicenter.com.br ou facebook.com/jedicenter. Sempre falando merda, mas sempre falando de Star Wars. E se você quer ouvir mais, e se você quer ler mais sobre Star Wars, mais precisamente sobre Clone Troopers, visitem também o site do Israel. Israel, fala pra mim, qual é o seu site, Israel? Bom, meu site é www.clonetroopers.com.br. É só visitar lá, a gente tem bastante posts sobre Clone Troopers e também sobre todo o universo Star Wars. É uma enciclopédia, então visite lá, você vai achar bastante informação legal. É isso aí, galera. Olha só, hein? Também temos o nosso site, claro. Deixe o seu comentário lá no nosso site www.nerdicesabessa.com.br ou também pode falar com a gente pelo Twitter. O meu Twitter pessoal é o @bessa23. Ou o Twitter do site é o @nerdicesabessa. Amigos, então é isso. Vamos ficando por aqui. Nos vemos no campo de batalha. Falou. É mais.